fosse bom, não era isso. Tá ligando essa hora pra me perguntar se eu já coloquei outra pessoa em seu lugar. Recaída, essa palavra pra mim já tá batida. E nem vem com esse papo de tentar relembrar. Tá no passado e vai ficar lá. E agora quer me convencer que foi bom. Se fosse bom não era ex. Some e aceita que acabou faz mais de um mês. Some da minha vida e pela última vez. Vê se me esquece de vez. Vê se me esquece de vez. Se fosse bom não era ex. Some e aceita que acabou faz mais de um mês. Some da minha vida e pela última vez. Vê se me esquece de vez. Vê se me esquece de vez. Se fosse bom não era ex. Acabou, tá acabado, minha gente. E nem vem com esse papo de tentar relembrar. Tá no passado e vai se falar. E agora quer me convencer que foi bom. Se fosse bom não era ex. Some e aceita que acabou faz mais de mês. Some da minha vida e pela última vez. Vê se me esquece de vez. Vê se me esquece de vez.